Bank Data Channel número 2 para cópia, aguarde. Tuna 394, Olinda, cola da 10, pra Tuna 00 grau, Tuna 39. Nível 400, e aí eu fiz o 196, decola pistão 190, primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, bridge intercepta, eu fiz o 196, transponder 5152, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme para Belo Horizonte, 400, é o nível da Euleda Bridge, acionado 5152, controle 120. Meu nome é meu copinho, Pátio, que se encontra? Pátio 3. Para acionamento. Confirme pessoas a bordo. Como é o meu November? Estamos com 05 a bordo, November. Salvador, voo número 333, posição 4, para o acionamento. Como é o meu November, livre acionar, reporte para ataque. Reportará, November. Quem chamou o sol? Voo número 333, para puxa acionamento na posição 4. Voo no 336, autorizado para o estacionamento, reporte para ataque. Autorizado para o estacionamento, voo no 336. Tem que dar deixar ele para o SIS. Tem que dar deixar ele livre estacionar, água, chame para o outro copo. Data Charlie na escuta do sol. Aquilo ali é uma pressão. Data Charlie, confirme a área de sobrevoo. Manterá pro norte, é isso? Apatango, quilo, aquilo ali é uma informe nível desejado. 125. Gente, autorizado subida para o nível 125. Papatango Kilo, Kilo Lima. 500 pés, corredor a cheddar, cola pistão no 7, curva esquerda, transponder 0132, controle 120, decimal 8. Confio em pessoas a bordo. Monte desse aí, mantenha nível 050. 94, decolado, 1 no 7, chame controle 20.8. 08, boa. Controle Salvador, voo no 394. Correto, chame torre. 360, não, 394. Autonomia de 3 horas e 30, alternando Serra Brava e Japapa. Romeu, Romeu, November, autorizado táxi CT, entrada do pátio principal, reporte para o ingresso no mesmo. O táxi CT, entrada do pátio principal, reportará. Romeu, Romeu, November. Ciência, cena de inspeção. Tango Delta Charlie, reporte para o... Para o táxi, convidou, né? Bravo Delta, autorizado Salvador para Cairo Lorenzo, mantendo 1.000 pés, corredor a cheddar, qual estão no site? Curva direita, transponder 0127, controle 120, decimal 8. Bruno 170, 3223. Nada, pronto. Bravo Delta, cotejamento correto, confirme empate, que você conta? 2.085. Copiado, obrigado. Vale, Bravo Delta, cotejamento correto, para acionamento, táxi, chame torre, frequência 198.95, confirme pessoas a bordo. Para o táxi, o gol no 3339. Charlie, Bravo Delta, Charlie Bravo Delta confirmando, pode 5? Cuidado de deixar na encargadeira. Estou funcionando ao tráfego. Sente autorizado. Autorizado, ao Bravo. 10 graus, 10 nós. 1-333, autorizado táxi até o ponto de espera, via Flight 1, Índia Alfa, ponto de espera, chame então, frequência 1-1-8-2-1-9-5, altímetro 1-0-1. Autorizado táxi, via Flight 1, Índia Alfa, ponto de espera 1-0-2-9-5, e Osgo 333. Romeu, meu novembro, seguirá a aeronave à frente com o bug 737 da Gol para, até o ponto de espera, no mesmo chamar a torre frequência 1-1-8-95, altímetro 1-0-9. Pode ser da Papá. O vento 1-0 graus, 1-0 nós, um atraso vai formar, livre decolagem com proa norte, o IEP Delta Charlie. Salve Salvador, boa tarde, é o Oceanero, Índia 142. Delta decolado aos 2-0, chame controle no 2-0-8. Chamar a controle, Delta. Autorizado Salvador para Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5165, controle 1-2-0-8. Gente, no meu país, após fora do CTR, Mike Excel. Fora do CTR, ó. 10, curva esquerda, posto Puca. Da Puca, transição Caju. Transponder 5165 e o controle no 20.8 para o Oceanero 6142. Oceanero 6142, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Chamará 6142. Cruzamento da 28, vou decolar uma aeronave agora. Por gentileza, aguarde sem interferência com o eixo. Ok, estou no aguardo. Voo no 333, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, informa o tráfego após sua decolagem à sua direita, fazendo espera sobre o setor sul, a 500 pés na área definida na sua decolagem. O vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, o gol 1-333. É, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, frente do tráfego, e gol 1-333. Parma e Lima. Ali Bravo Delta, o ajuste na 091, reporte a ponto de espera da Papá. 091 vai encontrar a ponto de espera da Papá, Delta. Objeto 5857, reduz velocidade para 2209. Ana 326, desça para 3000 pés, ajuste na 091. Jet 5857, desça para 4000 pés, ajuste 9091. Para o táxi, seu Xanã, 6315, temos a bordo 151, alternando o Galeão, autonomia de 3:50. Xanã 6315, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8-3-1-9-5, altímetro 1-0-1-1. Ajustado no 0-1-1, tá livre o táxi, parte o Índia Alfa, ponto de espera, no 0, chame torre, 2-1-5, motivo. 3-3-3. Tá mantendo o voo parado em Cajazeiras, fica totalmente condicionado ao tráfego da senhora. Ciência, graças. Meu nome é Bota, no ponto de espera da 1-0, pronto. Papá Romeu Romeu November, a Lima tem cabeceira 1-0. Mantém 1-0, Romeu Romeu November. Torre, o Yankee Delta Charlie livrou o cruzamento. Gente, o Yankee Delta Charlie com atenção é proa de Brequinho? É proa lá de Praia do Forte. Gente, então autorizado lá na proa do corredor Forte. Mantém a minha escuta até transferência para o controle. Charlie. Nível 360. Tá, é 360, bom, no 333. M326, desce para 2000 pés, o gesto permanece, livre LS e reporte estabilizado. 2011, autorizado de LS, reporte LS estabilizado da 12. Papa Santa Mike, Juliette Romeu, abandona sobre o voo sobre Cajazeiras, voe para o setor norte, aguarda as instruções do controle. Gente, livrando para o setor norte, Romeu. Webjet 5857, desça para 3000 pés, registro 09. 3001, 5857, Web. Papá Romeu, Romeu November, informa o tráfego após decolagem à sua esquerda, o rumo nordeste a 500 pés, na Inacastria, na sua decolagem, o vento 1110 graus, 139, devido à decolagem da 10, Romeu, Romeu November. O Sanea 61-63, sou 5, ponto de espera pronto, bom dia. Sanea 63-65, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, o Sanea 63-65. Bianchi Delta Charlie, da presente, chame controle 120-8. Charlie, até volta. Controle de Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Papatango Yankee Delta Charlie, 500 pés, escuta do controle. Maravilha, quem é que tá aí? Bom, meu filho, você me ligou ontem, né? Vamos, 2345 aí. Romeu, Romeu, November, decolado, 1127, chame controle, 120-8. 1208, boa tarde, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, na saída da El Leda Bridge, passando agora, eu peço. Objeto 5857, reduzido para aproximação. Papa Romeu, Romeu, Romeu, November. Contato radar, saída da EU, suba e mantenha 400. Sobe e mantém 400, November. Enche livre. 18, controle em 1208, Charlie Bravo Delta. 208, voa Charlie Bravo Delta. Controle de Salvador, Papa Romeu, Charlie Bravo Delta, decolado da 1-7, na sua escuta. Papa Romeu, Charlie Bravo Delta, 1-1000 pés, corredora Xé, reporte Farol da Barra. Corredora Xé vai reportando Farol da Barra, 1000 pés, Charlie Bravo Delta. Confirme. Papa Tango, até o Oscar Zulu, preciso. Enche, mantenha 500 pés, aposte na sinal para pouso, na escuta do controle. LS-6326, visual coral. Complete final, torre 1895. 118, 1895, 63, confirma a frequência 2? Afirmativo, 1895. 1895, obrigado, bom feriadão. Igualmente. Objeto 5857, desce para 2000 pés, ajuste permanece autorizado, LS, e reporte estabilizado. Controle o Charles Delta, Delta, farol da barra. Frequência livre. Frequência livre, Delta. Dois meia. Decolagem do Chanel, 6315, descendo. Gol no 333, chame centro Recife na frequência 1251, na alterna 13325. 251-3325, é isso? Afirmo. Certo, 333. Patango até Oscar Zulu, informe código acionado. Foi LS Web 87. Complete final, chame torre 11895. Obrigado. Papa Tango, Hotel Oscar Zulu, informe código acionado. 3208, bom dia, 6325. Bom dia. Chanel 6326, tem pouso livre 1-0, 110 graus, 1-12 nós, 6326. 26. Salvador, boa, web, 57. 5857, boa, continue a aproximação no zero, número 2 para pouso, vento 110 graus com uma dúzia, informarei vista livre. Firma. Uno 5, está passando 1.800 pés, da Dael, DWDEV. 5, contato radar, suba e mantenha nível 3, na zero, perfil Dael. Sente, sobe direto ao 360, perfil Dael. Pode aprovar dentro da presente? Terma 3, 1, 5. Salvador, Papa Romeu, Thiago, Bravo, Delta. Papa Romeu, Thiago, Bravo, Delta, frequência livre para coordenação. Tato, Bravo, Delta. Manda mensagem para o 6315, controle, é possível o approach da El? Frisado da El, Xaner 6315. 6315, direto da El. Tatango, Yankee, Data Charlie, tráfego 12 horas, 6 milhas. Mantendo 500 pés, um helicóptero. Tango, Yankee Delta Charlie, ciente do tráfego. Paulo Salvador, Oxené 6326, livrado. Oxené 6326, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6326. 6326, informa que o seu gate está ocupado pela aeronave que iniciará o push. Irá aguardar um momento. Gente do aguardo 6326. Trip 5626, aciona a identificação para a chegada Bonf, vem na proa de Bonf. Proa de Bonf, trip 5626. E pro Papa Romeu Lima, posição? Gente, frequência livre. Na 6142, tem um chamado para iniciar o push? 9. Na 6142, não escutou o som? Paulo, Salvador, muito boa tarde, leve 5857, quebrou pela. Web 5857, autorizado táxi, via. Alfa Kilo, pátio 3, para ingresso no pátio principal até o gate 05. Então, Alfa Kilo, pátio 3, para ingresso no pátio principal até o gate 05. 08. Gente, eu tenho mais outro tráfego para aproximar. O senhor vai para lá, vai ficar lá cerca de 3 minutos e vai ter que retornar. Ok, vamos passar a situação aqui para a emissora, graças. Papá, papá, papá, Romeu Lima, controle. Pois não solicitou ainda, mas eu, em dentro de 2 minutos eu estarei pronto. Cliente, 6142, reporte quando pronto. Reportará. Paraquedismo em Vera Cruz, ou em Vera Cruz, não, na Praia do Forte. E o tráfego do papá, papá, papá, Romeu Lima também para a Praia do Forte. Afastou-se. Está a 20 milhas de Salvador no momento. 50, gol no 642. Xané 63, 15, chame o centro Recife, 125, décima 1, alterne 13325. 125, 1, 13325 é secundário. Xané 63, 15, chame o Recife, boa. E aguarda antes da Juliette, informa que a aeronave está esperando a liberação do gate 1. A aeronave é à sua frente. Vitor Mike Quebec informa o tráfego, posição de 12 horas no rumo oposto, mantendo 1.000 pés. Qual o POB? Estou estacionado 0160. Cliente, desconsidere a informação de tráfego. O gol na 648 para descida? 648, desça para 2000 pés, ajuste no 00, reporte estabilizado ILS. 2000 comidas, 648. Posta aérea 6545, serviço radar encerrado, passando a posição, Conde, chame Aracaju 120, decimal 3. Prossiga. Comandante vertical da BR-324, altura de Águas Claras, já comprou a do terminal São Joaquim. Ciente, reporte para o regresso. Contará para o regresso, Romeu. Voo no 648, autorizado sinaleiro. Autorizado ILS, confirmando 1010. Afirmo. Obrigado. Victoria Juliette. Victoria Juliette, prossiga em regra de voo visuais, prossiga. Victoria Juliette, do Cairo para Salvador, está passando através de Vera Cruz, Pós Paripe, Vitor, Índia Juliette. Tipo 5626, reporte para descida. 5626, noidade de descida. Quem para descida? Mas eu tenho 5626. Tipo 5626, desse mantenha o nível 060. 060, rumo de bom. 060, tipo 5626. E tem Juliette, apenas para sua informação, temos tráfego próximo a Pires, São Joaquim, tráfego de pequeno porte, helicóptero, 500 pés. Vitor e Juliette, já está prosseguindo direto para, já está prosseguindo direto para Paripa? Controle, é o Papa Pega Atlântica Zulu, visual em mar. Com quem para o controle? É o Papa Tango Atlântica Zulu, próximo à rotatória, visual com a limponta em mar. Sem frequência ali para a coordenação em pouso. Grato, Zulu. E ali é 1648. Torre 1895, bom pouso. Obrigado, Sérgio. Vitor, lá em Quebec, irá manter que altitude nesse setor ou nível? Pode para a descida, Vitor Mike Quebec. IP5490, autorizado para Petrolina, nível 200. Decola da 10, com a primeira curva à esquerda, saída Momo, após o direto Petrolina. Aciona 5150, controle 120, decimal 8. 200, aprovado, Salvador Petrolina, 5150, controle 5150, 5150, convido? 5150. Correto, rapaz, foi para puxar sonar o TIP 5490. Foram 648, 110, com uma dúvida, tem pouso autorizado no 0, gol no 648. Autorizado pouso no 0, gol no 648. No 0, 1010. Vitor Juliette, reporte próximo a Paripe. Salve, Salvador, o Oxalé 6142 está pronto para o ataque, com 140 a bordo, alternando Natal, 3:26. Oxalé 6142, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de ferro, torre 118, decimal 95, ajuste no 00. 00 na ajuste, taxiando através da Rio Bravo, para o ponto de ferro. Afirmo. Oxenero 6321, está autorizado o táxi até a posição? Afirmativo, Oxenero 6326, autorizado o táxi via Juliette para o posição 01. Juliette para o...